Meu amigo Márcio, tudo ok? Estamos aqui diretamente do Teatro Deodoro, no seminário Construindo a Felicidade, de Frederico Menezes, e vamos entrevistar a nossa amiga Zuleika. Muito boa tarde, Zuleika. Por favor, dê um alô aqui aos amigos da Web Rádio Nova Fraternidade. Alô, meus amigos da Rádio Nova Fraternidade, né? A Rádio Espírita, né? E que divulga a nossa religião, a nossa doutrina, com muito amor, com muito carinho. Isso é bom demais, é gostoso demais, e principalmente para nós adeptos do Espiritismo, nos sentimos muito, muito, muito, né, agraciados, né, por tanta informação precisa, nos momentos mais precisos de nossa vida. E principalmente no momento desse em que estamos aqui em fraternidade, ouvindo, né, ensinamentos lindos, né, sobre a nossa religião, sobre a nossa filosofia de vida, pelo nosso irmão Frederico Menezes. É um grande irmão que nós temos a peregrinar por esse mundo todo, a transmitir para nós tudo que é de bom que Jesus nos ensinou, e sempre é muita satisfação, muita alegria nós estarmos juntos no momento desse. Graças a Deus, graças a Deus. Um beijo a todos. Muito obrigado, Zuleide, belas palavras. E eu gostaria aqui também, estamos aqui com a nossas amigas Cirleide e Lia Milhomes, lá do Centro Espírita, Fraternidade Espírita, Deus Conosco. Lia, o que você está achando do seminário? Quer falar algumas palavras para a gente? Boa tarde a todos e a todas. É um prazer quando a gente está reunido em nome de Jesus, ouvindo ensinamentos que nos acrescentam e que nos dá a condição de evolução espiritual. Estar entre amigos que comungam o mesmo ideal é muito gratificante. E ouvir Fred, ouvir Sibelius, a gente se sente transportado aqui neste planeta, assim como se estiver já em outro planeta. É muito bom a gente estar ouvindo palavras assim de incentivo, que nos impulsiona a nos libertar das nossas dificuldades internas, e ouvir a música que nos sublima de tal maneira que a gente fica com vontade de ser melhor. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando aqui na Rádio Nova Fraternidade, Web Rádio, e aqui estão os nossos companheiros de Ideal e Espírita. E a nova e a Fraternidade Espírita Deus Conosco se faz presente nessas ocasiões. Aqui estão diversos companheiros, como a Olga, como o Carlo, que fazem parte da nossa equipe de trabalho. Então tem aqui Cirleide, tem Bernadette, Zuleika, tem Bárbara e Áurea. E outros, que não quero ser injusta, porque a equipe vai aumentando, vai sendo multiplicada, essa multiplicação de amor. Espiritismo é isso, é fazer multiplicar o amor. Uma boa tarde a todos e um bom proveito. Muito obrigado, Lia, belas palavras. E nós continuamos aqui do seminário Construindo a Felicidade. Daqui a pouquinho, Frederico Menezes estará retornando. E vai aí novamente, né, nos falar aí belas palavras, e amanhã teremos a continuidade. E daqui a pouco, se houver tempo, ainda entrevistaremos algumas outras pessoas que estão por aqui. Boa tarde, Márcio, é com você agora. Pois é, Web Rádio Nova Fraternidade, transmitindo para o Brasil e o mundo através da internet. Carlos acabou de fazer a entrevista agora com a equipe da Fraternidade Espírita Deus Conosco aqui de Maceió. Daqui a pouquinho retorna Frederico Menezes com o seminário Construindo a Felicidade. O Fred vai conceder aqui uma oportunidade para a gente de alguns minutinhos. Uma vez que o Lá Francisco de Assis adquiriu a sua terceira idade e tem preferência, ele ainda não chegou lá, ele vai dar preferência agora para um momento do Lá Francisco de Assis. De muito imprensá-lo ali, ele sabe que os mais velhos têm preferência, né? Então a gente passa para a Priscila, nossa assistente social, que vai apresentar um trabalho aí com os idosos. Boa tarde. Meu nome é Priscila, sou assistente social do Lá Francisco de Assis. É uma honra estar aqui hoje, já que ontem o abrigo completou 65 anos e eu posso dizer que eu estou fazendo parte dessa história. Trabalho no abrigo há um pouco mais de 2 anos, mas já pude vivenciar uma linda história, presenciar fatos inesquecíveis e aprender muito com a vida. Então, assim, para mim é um orgulho mesmo trabalhar com idosos que todos os dias me surpreendem. A gente sabe que o ideal, né, é que os idosos eles sejam respeitados, que eles vivam com suas famílias, que eles morem com elas. Mas há necessidade ainda hoje dos idosos, muitos deles morarem em abrigos. E por conta dessa necessidade, a gente tenta oferecer para eles o máximo e o melhor que a gente pode. O Lar Francisco de Assis, ao longo dos 65 anos, ele evoluiu muito. E a gente tenta, dia após dia, com uma equipe de funcionários, com grandes voluntários, com parceiros, a gente tenta melhorar o nosso trabalho. Então, hoje a gente trouxe para vocês, eu não vou me estender muito, porque eu já consegui no sufoco os 15 minutinhos. E assim, nós trouxemos aqui hoje 2 idosos do abrigo, representando, nós temos hoje 70 idosos no abrigo. Trouxemos a Salete e o Heraldo, ele representando os homens de lá, Salete representando as mulheres. Eles vão dar, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Eles vão dar uma palavrinha para vocês. E depois a gente vai passar um videozinho para que vocês conheçam um pouco da história do nosso lar, tá certo? Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu vim contar uma historinha do lado de Assis. Do lado de Assis. Uma historinha que eu me vi fechado no mundo quase, sabe? Aí eu pendi para lá. Cheguei lá, acertei tudo direitinho. Estou vivendo lá, lá é muito bom. O atendimento, os funcionários. E eu não estou arrependido. Para mim, é melhor do que minha casa. Eu acho que lá, para mim, é um pedacinho do céu. E, portanto, que eu vivo muito bem. Muito agradecido ao pessoal de lá, todo mundo, de funcionário a gente. Bebe tudo direitinho, tudo certinho, come bem, dorme bem. O abrigo está fazendo 70, 65 anos e eu estou lá, até quando Deus quiser, né? Quando Deus não quiser mais, eu parto para outro. Oh, meu Deus. Muito obrigado. Calma, senta um pouquinho para se acalmar. Mas já choram, viu? Eita, não gosto de mim. Tá, minha, boa tarde para todos. Vou falar aqui umas coisinhas. Olha, eu sou de São Francisco de Assis. Tá com pouco tempo que eu tô lá, mas eu gosto muito de lá, filha. É muito bom lá. Meus amigas, amiga, assistente social, psicólogo, a minha diretora, muito boa comigo. Eu não sei. foi o Senhor que me ensinou aquele caminho, abriu as portas para mim. Estou muito satisfeita. E tudo de bom para todos. Queria agradecer, né, a participação dos dois. O nervosismo acontece, né? Mas eles se prontificaram quando a gente perguntou quem queria ir, se queriam vir, né? Se sentiam à vontade, eles imediatamente se prontificaram. São idosos que estão no abrigo, entraram mais recentemente. Para a gente se sente muito satisfeito, porque tanto o seu Heraldo quanto a dona Salete foram para lá porque quiseram e se dizem estar satisfeitos, então a gente fica muito feliz com isso. Antes de passar o vídeo, eu só queria passar para vocês a mensagem que fique registrada na memória da gente. Esses 65 anos do Lar Francisco de Assis, sendo comemorado hoje aqui com esse teatro lotado, né, com a palestra do Fred, com Sibelius, que fique registrada essa mensagem de respeito aos direitos do idoso, né, e ao amor ao próximo. Então, que a gente registre isso na cabeça da gente e que a gente saia daqui um pouco mais engrandecido, certo? Pedir para o Mauri. Como tudo começou. Vou te contar. Nasci no dia 3 de agosto de 1947, mas com outro nome, Abrigo à Velhice Desamparada, Francisco de Assis. O senhor Eurípides Tenório nasceu no município de Pilar, Alagoas, e veio morar em Maceió quando passou a sonhar com a fundação de uma instituição espírita que pudesse desenvolver um trabalho social, fundando escolas, albergues, abrigos e hospitais. Com a ajuda de amigos, começou uma grande campanha buscando recursos para dar início à tão sonhada construção. O senhor Eurípides tinha uma fábrica de tamancos que angariava recursos e ainda vendia caldo de cana na rua. No dia 10 de fevereiro de 1926, foi fundada a Sociedade Espírita Discípulos de Jesus, com a Casa de Assistência aos Necessitados, na qual funcionava um ambulatório médico que atendia a comunidade em primeiros socorros, curativos e pequenas cirurgias. Em 1943, o senhor Eurípides, juntamente com a equipe da diretoria da sociedade, prepararam um salão com 8 camas para funcionar o Abrigo à Velhice Desamparada, mas o mesmo faleceu antes de concretizar seu sonho. Foi muito triste, mas ele transferiu o sonho para o professor Coelho Neto, que assumiu a responsabilidade e no dia 3 de agosto de 1947 fundou o Abrigo à Velhice Desamparada Francisco de Assis. O abrigo ficou pequeno para a quantidade de idosos que o procuravam. Foi necessário ampliar as instalações. Nos anos 70 e 80, o médico Dr. Sarmento, prestando assistência ao abrigo, começou a se preocupar não só com a saúde dos velhinhos, mas também com a estrutura do prédio, que era precária. Dr. Sarmento pensou na possibilidade de ser construído um espaço que oferecesse melhor comodidade aos idosos internos. Com a ajuda de voluntários e a doação do terreno e dos materiais por um acionista da Sococo, foi iniciada a construção. O novo abrigo foi inaugurado no dia 30 de julho de 1987, com a transferência dos idosos e com a mudança do nome para Lar Francisco de Assis. estão todos convidados para viajar em imagens. Imagens que expressam sentimentos, vida e emoção. Vos apresentamos o Lar Francisco de Assis. Sejam bem-vindos, estamos de portas abertas para receber amor. Sinto cada vez mais longe a felicidade. Continuamos aqui do Teatro Deodoro, fazendo ainda parte do evento Construindo a Felicidade. Está sendo mostrada aqui uma apresentação linda, contando a história do Lar Francisco de Assis, como foi que ele surgiu, as pessoas que contribuíram, divulgando aí o trabalho do Lar Francisco de Assis, e contar a história de principalmente de uma instituição como essa, né, que tem grandes serviços prestados aos idosos, que muitas vezes são pessoas esquecidas pela nossa sociedade, no nosso país. É muito importante que se conte essa história. E agora estão todos aqui podendo presenciar essa magnífica mostra aqui, com as pessoas que lá estão, com imagens, né, com depoimentos. E tudo isso estamos acompanhando aqui, quem está aqui no Teatro Deodoro. 65 anos, valorizando o idoso. Belíssimo trabalho do Lar Francisco de Assis. 65 anos de missão, valorizando o idoso, respeitando a vida. Belíssimo trabalho. Os nossos parabéns. Da Rádio Nova Fraternidade, ao Lar Francisco de Assis. São 17 horas e 6 minutos. Estamos direto do Teatro Deodoro de Maceió, Alagoas, transmitindo o seminário Construindo a Felicidade. Pois é, Carlos. Agora é com Carlos aí. Continuamos aqui diretamente do Teatro Deodoro. Estamos aí, né, com a música de fundo aí, muito bonita. Estão sendo exibidos aí vídeos, né, fotos do trabalho, desse grande trabalho do Lar Francisco de Assis, o lar que há 65 anos acolhe o idoso aqui de Maceió, do estado de Alagoas. Fotos belíssimas, só estando aqui mesmo para presenciar. Fotos maravilhosas com trabalhos desenvolvidos pelos idosos, em atividades recreativas, de pintura. Realmente fantástico. É muito bonito. Pena que, né, pelo rádio a gente não pode também mostrar a imagem, né, Márcio? Infelizmente ainda não foi criado, ainda inventado isso ainda. Quem sabe, né? Daqui uns anos com essa evolução. No futuro, quem sabe, né? Pois é, Carlos, o Teatro Deodoro, muita gente hoje, bastante gente hoje no seminário de Frederico Menezes. E também pode retornar amanhã, quem não veio hoje, amanhã pode vir e participar também, né? Não deve perder essa oportunidade, né? Porque ainda pode vir para cá e prestigiar o seminário, que está muito bom realmente. As pessoas que a gente pôde falar no intervalo, todas estão assim, aprendendo muito, realmente é fantástico, né, o Frederico Menezes? Com certeza, não resta dúvida. Rádio Nova Fraternidade, a primeira web rádio espírita de Alagoas, transmitindo para o Brasil e o mundo em mais de 7 sites pelo país. Agradecemos a todos os sites que estão conectados com a gente e também os que estão também através da rede do Facebook. Muito obrigado a todos. Daqui a pouquinho, Frederico Menezes e Sibelius Donato. Um agradecimento especial para aí o Rádio Brasil Online, né, nosso parceiro, e que divulga o trabalho aí da nossa rádio. Muito obrigado aí. E agora nós vamos... Agora a gente vai ser formada a mesa de novo e vamos ter a apresentação... também do Frederico Menezes. parabenizar os idealizadores desse, né, desse projeto e agradecer mais uma vez. E agora eu passo para o Fred, obrigada. E aqueles que estão conectados, linkados, através da Rádio Nova Fraternidade, o nosso agradecimento. Tem que ligar aí. Tá ligado? Queremos fazer uma retificação aqui. Quando a Priscila colocou ali, o terreno foi doado sobre a acionista do Socorro. O terreno foi doado pela dona Zélia Jatobá. Agora, um acionista da Socorro, segundo o doutor Sarmento, contribuiu numa boa parte na construção do lar, mas o terreno foi da dona Zélia Jatobá, que deixou para o Lar Francisco de Assis. Era isso aí. Obrigada. E agora o Fred. Todos estão fartos? Caros amigos, quando nós demos o intervalo, falávamos sobre a parapsicologia no processo de resgate da nossa humanidade e particularmente da ciência, daquilo que os antigos chamavam de o sagrado. O sagrado é tudo aquilo que transcende a matéria, é aquilo que fala da nossa natureza, a nossa natureza imortal. A parapsicologia, ela ganhou uma ramificação eminentemente materialista, porém, uma outra ramificação também levava em consideração os fenômenos, como eu citei, mediúnicos, espíritas. Nós encontramos na década de 50 para a década de 60, na antiga União Soviética, o casal Simeon Kirlian, que desenvolve a kirliangrafia, que é a capacidade de determinado instrumento de fotografar o campo eletromagnético que todos os seres vivos possuem. A kirliangrafia veio também em apoio a um outro trabalho de um extraordinário cientista apostolar, um cientista que vem abrindo picadas na direção da ciência espiritualista do amanhã, o biólogo inglês, o Dr. Rupert Sheldrake. Sheldrake, ele é o criador da chamada teoria do campo morfogenético. O que é essa teoria do campo morfogenético? Este homem, este grande pensador, esse extraordinário cientista, ele observou que os seres vivos tinham a capacidade de manter a forma, o traço, ainda que sofresse algum tipo de mutilação, havia recomposição daquele órgão através de um mecanismo invisível. Similar a essa pesquisa, aquela que havia sido feita pelo Dr. Harold Sestambir, um anatomista norte-americano, que verificou que ao cortar a cauda de uma salamandra, ela se recompõe exatamente como era anteriormente. Ao analisar as mudanças que acontecem no organismo humano, na cada célula humana, de 7 em 7 anos você tem uma mudança total das células do nosso organismo, no entanto, nós mantemos a mesma forma, o mesmo traçado. O que é que produz algo dessa natureza? Enxertando determinadas peças, que seria, por exemplo, da panturrilha no braço, não se desenvolve uma panturrilha, se desenvolve o braço, o tecido do braço, exatamente porque há um campo invisível, que o Dr. Rupert Sheldrake chama de corpo, o campo morfogenético. Este campo invisível seria a estrutura onde é montada a forma. Este campo invisível é aquela consequência que Allan Kardec já havia verificado em O Livro dos Espíritos, quanto à existência de um outro organismo, de um outro corpo, do qual nós somos constituídos, o perispírito. O perispírito nasceu, esta ideia, no espiritismo, porque este conhecimento do corpo espiritual é tão antigo quanto a história da humanidade, quando Allan Kardec fez uma indagação aos espíritos superiores, se eles possuíam alguma coisa que os revestia. A resposta dada pelos espíritos, contundente: sim, nós temos algo que nos reveste, que para vós seria algo vaporoso, mas para nós perfeitamente concreto e real. Aí Allan Kardec, que era um estudioso da botânica, recordou-se que cercando determinada semente de certos frutos, existe uma película muito tênue chamada perisperma. Então, o grande codificador do Espiritismo batizou este outro envoltório das almas como perispírito, que vem do grego peri, revestimento, com o latim spiritus, alma, revestimento da alma, que é conhecido na Bíblia como corpo celestial, conforme Paulo de Tarso faz ressalva, semeia-se corpo animal, colhe-se corpo celestial. E como nós vamos encontrar nos livros da história, na sociedade egípcia do passado, nós encontramos este mesmo organismo, este mesmo campo vibratório, este campo invisível morfogenético que gera, que dá origem à forma, com o nome de Ka. Porque os egípcios diziam que nós tínhamos dois corpos, Ba, o corpo físico, Ka, o corpo espiritual. Na China milenar, nós vamos encontrar esta mesma estrutura com o nome de Ki. Os egípcios afirmavam que nós tínhamos um outro corpo de energia que eles chamavam Ki. Nas antigas doutrinas esotéricas, teosóficas, nós vamos encontrar, por exemplo, esta mesma estrutura com o nome de aerosoma, ou seja, corpo aéreo, corpo que tem a leveza, corpo que produz a capacidade de voar. E assim sucessivamente, nós vamos encontrar esta mesma estrutura, o perispírito, agora na ciência, com o nome de corpo ou campo morfogenético. Harold Sestambir chamou de campos da vida. E a quirliangrafia veio nos trazer a comprovação que há uma estrutura que os antigos cientistas da União Soviética chamavam de corpo bioplasmático. Ou seja, tudo que existe é originário, na forma como nós conhecemos, de poderosos campos de força, que são invisíveis aos olhos da carne, mas que estruturam a manifestação da natureza, comprovando o pensamento espiritista de que, na verdade, toda a vida ela se expressa, se organiza, se estrutura através de uma realidade que é invisível aos olhos da matéria. Vamos adiante. Nós tivemos também no século XX o Dr. Francis Crick e James Watson, que descobriram a estrutura helicoidal do DNA, o ácido desoxirribonucleico, a nossa informação, configuração genética. A partir daí surgiu um processo meio complicado. Tudo passou a ser a ditadura do DNA. É como se nós fôssemos consequências do DNA, que estávamos sujeitos a tudo que o DNA estava afirmando, porque ali estava o nosso nível de informação. Parcialmente, é claro que estava correto, a informação genética, a constituição genética do ser estava ali. Mas como é o Dr. Bruce Lipton, que é conhecido como o pai da epigenética, o maior estudioso de células do planeta, o Dr. Bruce Lipton, ele lançou uma obra intitulada Biologia da Crença, em que ele diz textualmente que era ateu e que converteu-se à existência de Deus, à imortalidade da alma e até à reencarnação, estudando o funcionamento das células. Foi ele que descobriu que o cérebro, se podemos assim nos expressar, da célula, não é o núcleo da célula. Vocês sabem, que são expertos em biologia, que a célula, ela é formada pela membrana celular, o citoplasma, que é a maior parte da célula, aquela parte leitosa onde tem vários organelas dentro, e o núcleo celular. Pensava-se até então que o núcleo da célula seria o cérebro da célula. Coube a Bruce Lipton, este grande cientista, constatar que, na verdade, o cérebro da célula é a membrana celular. E o estudo que ele faz levou a romper com a ditadura do DNA. Porque ele verificou que a célula, na verdade, ela terminava por sofrer a ação de outros elementos externos a ela que podiam alterar as suas estruturas íntimas. A conclusão que Bruce Lipton chegou é que, na verdade, sendo a célula unidades comandadas pela nossa mente, cabe à mente de cada um de nós alterar, inclusive, estruturações que estão na realidade genética do ser. Você pode alterar o seu destino a partir das escolhas que você faça. Essa descoberta de Bruce Lipton, que eu recomendo a quem desejar conhecer, compre a obra A Biologia da Crença, que é fenomenal, maravilhoso, numa linguagem simples de entendimento, e ela vem confirmar os conceitos trazidos pelo espírito André Luiz, por outras entidades e por pesquisadores que nos dizem claramente que o amor cobre a multidão de pecados. A informação genética que você teria que passar por determinadas enfermidades, a sua propensão a certas enfermidades, a certos quadros patológicos que chegam-nos através do DNA, pode ser alterada, porque conforme é a sua condição mental, conforme a direção da sua construção mental, parte um RNA mensageiro na intimidade da célula que anula a primeira informação que seria trágica, dolorosa, e pode modificar a propensão que você teria para passar por determinadas provações ou determinadas circunstâncias. É a ciência confirmando a palavra do Evangelho quando Jesus nos diz: o amor cobre a multidão de pecados. E vem referendar o pensamento espírita sobre karma, ao demonstrar que o karma é um processo não inflexível, mas é um processo flexível. Você pode alterar o seu karma agora. Então, se a ciência começou a fugir da ditadura do DNA, nós, sobretudo espíritas, precisamos fugir da ditadura do karma. Porque tem muita gente que está curtindo o karma, quando ele, na verdade, existe para ser modificado, superado, alterado para melhor. Lembrando que a palavra karma significa ação, reação, causa e efeito. Existem karmas positivos ou negativos. Vir, por exemplo, a Maceió, ser bem recebido e me convidar para voltar outra vez é um karma positivo. Então tudo depende do que você produz, do que você desencadeia, do que você acredita, do que você faz. Isso é construção da felicidade. Nós não somos prisioneiros do nosso passado. Nós somos agora consequência dele, mas podemos alterar o presente para melhor, conforme o nosso poder de escolha, a capacidade de alterar e enviar mensagens para todo o nosso cosmos celular, mensagens otimistas, positivas. É aquilo que o Divaldo, inclusive, orienta muito com Joana de Ângeles, a visualização terapêutica. O que é a visualização terapêutica? Se não você interferir em processos de degenerescência celular e fazer frutificar a presença de células sadias. Então, nós temos com Bruce Lipton uma grande contribuição de um cientista não espírita, que com certeza nunca ouviu falar no espiritismo, mas quando você lê a obra, parece que você está lendo André Luiz. Face à abordagem que ele faz. Quem já leu a obra do espírito André Luiz, chamada Evolução em Dois Mundos, vai encontrar nesta obra de Bruce Lipton, A Biologia da Crença, expressões literais, idênticas ao que André Luiz coloca. Porque nesta obra, ele faz questão, Bruce Lipton, de dizer que as células são seres vivos, que têm seu nível de consciência agindo no organismo. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que as células são princípios espirituais que evoluem através do organismo que compõe para que a gente também evolua utilizando esse organismo. Ou seja, nós somos um condomínio de vidas. Você não é só responsável por você. Eu, você, cada um de nós somos responsáveis por múltiplas vidas que estão no nosso organismo. A gente carrega muitas vidas. Vidas externas, como por exemplo, tem gente que carrega muitas lombrigas. Parasitas fantásticos, ameba, cistosoma, tenas solitarias. Tem gente que tem um grupo de solitárias, que já não estão mais solitárias. E as próprias células são seres vivos, que estão evoluindo porque nós as estamos utilizando no nosso processo de evolução. E isso deve gerar gratidão a nós. Por isso que os antigos mestres espirituais já falavam que nós precisamos ter respeito e gratidão por esse templo da alma, que é o corpo físico. O nosso corpo é um agente vivo que pulsa, que deve ser comandado por nós, o princípio espiritual que somos, o espírito imortal que somos, governando com a nossa usina de força central, a mente, toda a estrutura do nosso cosmo orgânico. Mas a pessoa para baixo, pessimista, negativo, envia mensagens destrutivas, negativas sobre as células. E elas então perecerão, porque as células são extremamente vulneráveis aos fatores exógenos, os fatores externos a elas, que têm influência direta na sua constituição e no seu metabolismo. Por isso que a pessoa para baixo, ela mais facilmente pega viroses. A pessoa que está o tempo todo triste, melancólico, facilmente gripa. Tem gente que o tempo não pode nublar, que já está gripado. Fez um vento ruim, já entroncha. É o pessimismo. É o estado negativo de ser. Nós precisamos desenvolver a consciência da consciência. A nossa consciência, conforme a própria física vem dizendo, é o elemento sine qua non, é a palavra-chave para entender a vida, é a consciência. E que cada ser governa a vida, ou deveria governar, ou é por ela governado, conforme o seu padrão negativo ou positivo de ser. Se eu penso só para baixo, se eu desencadeio a síndrome do Caim, eu mereço. Eu devo ter sido uma peça boa no passado. A pessoa sofre de problema de prisão de ventre. Meu Deus, eu acho que eu furei muita barriga no passado. O que é que tem a ver? Tem enxaqueca com beleza. Meu Deus, eu acho que eu cortei muita cabeça na Revolução Francesa. O que tem de Robespierre reencarnado? Porque nós estabelecemos, fixamos a mente em padrões doentios. E esses padrões de doença se projetam sobre a vida da criatura. A astronomia dá um salto fantástico neste século XX, que foi admirável para os nossos passos. De que maneira? De maneira fantástica, o século XX nos apresentou o Big Bang. O universo, o nosso universo conhecido, pelo menos o nosso universo, surgiu, teria surgido, de uma grande explosão inicial. Porque inicialmente não existia nada no universo, apenas uma matéria altamente concentrada. Já existia alguma coisa. Ninguém sabe quem juntou essa matéria o tempo todo ali. E de repente tudo explodiu. E qual foi a força que desencadeou a explosão? O interessante é que no começo os astrofísicos acreditavam que a explosão do Big Bang teria feito o seguinte. Como fogos de artifício, que quando explodem tem aquele impulso inicial, depois quase que para e vai desaparecendo. Então os cientistas acreditavam que o universo estaria estagnando, parando. A força inicial já estava morrendo. E breve, muito breve, tudo ficaria parado ou iria simplesmente, novamente, se juntando para desaparecer. Só que aí eles descobriram duas coisas interessantes. Descobriram a matéria escura. 95% da matéria do universo nós não vemos. Nós só enxergamos 5 a 8% da matéria, que é, por exemplo, o Sol, a Lua, os planetas, as galáxias. É a parte que a gente enxerga, é a matéria que a gente enxerga. Há uma força estranha, misteriosa, que os cientistas batizaram de matéria escura, porque só ela poderia explicar o equilíbrio das forças que existem que mantêm as galáxias coesas. Por exemplo, por que que as estrelas das galáxias não se diluem, não se separam? Elas mantêm, como a Via Láctea, que mantém aqueles caminhos, um caminho de leite, né? A Via Láctea. Por que que isso acontece? Por quê? Graças a essa chamada matéria escura, que não se vê, mas que mantém a coesão dos astros no infinito. Depois, eles descobriram uma outra força. Porque se só a matéria escura existisse, tudo ficaria estagnado. Mas eles descobriram de 5 anos para cá que o universo, ao contrário do que pensavam como fogos de artifício, que perderia força, está avançando, está acelerando, está se expandindo. Ora, que força é essa que está expandindo? Eles chamaram de energia escura, que eles também não sabem o que é, e que nós chamamos força de Deus, que mantém a coesão dos astros, mantém o equilíbrio da coesão e mantém o universo se expandindo. E isso forma um elemento de equilíbrio na constituição do infinito. Da mesma forma, o século XX nos trouxe, na década de 60 para a década de 70, a figura extraordinária do grande Stanislav Grof, o pai da chamada psicologia transpessoal, considerada também a quarta força da psicologia. Tem o behaviorismo, a escola psicanalítica, e a quarta força seria exatamente a psicologia transpessoal, que procura ver o ser humano juntando todas as ciências que apareceram, todos os conhecimentos, procurou verificar, estudar o psiquismo humano como amálgama, a criatura como um todo, como a totalidade, uma visão holística, integral, completa da criatura. Não se pode entender os traumas, os dramas humanos sem levar em consideração as suas múltiplas reencarnações, a sua dimensão espiritual, a transcendência da sua realidade e da sua natureza. Não se pode entender o ser humano apenas com o olhar do agora. É preciso compreender o ser humano no olhar da eternidade, no olhar da sucessão permanente do tempo, no olhar do passado, presente e futuro, na perspectiva da construção do ser. A psicologia transpessoal, ela teve origem quando Stanislav Grof, estudando os estados alterados de consciência de alguns pacientes e dele mesmo, utilizando o ácido lisérgico LSD, ele começou a constatar que existia na criatura uma realidade, uma capacidade de expansão que daria para essa pessoa, num estado alterado de consciência, inclusive, o poder da clarividência, de ver além do tempo e do espaço, de ter uma percepção global das coisas, de desenvolver uma capacidade da telecinesia, de mover objetos, da telepatia, de influenciar outras mentes, conforme a parapsicologia vem comprovando até os dias e agora. A psicologia transpessoal foi uma contribuição e é magnífica para entender a complexidade que somos todos nós. Não podemos ter um olhar sobre o ser humano sem esta visão, que a partir de Stanislav Grof, de Maslow, chegou até os dias de agora, abrindo as comportas para entender que o homem não pode ser feliz se ele amesquinha o que ele é, se ele estreita a sua potencialidade, se ele não compreende que ele não é um amontoado de ossos, peles, músculos, nervos, células, moléculas, átomos, subátomos. Não, nós somos a força transcendente da vida. E conforme dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos, nós somos, na verdade, a força inteligente do universo, uma das forças da natureza. Verificamos, pois, que a reencarnação, então, começou a ser averiguado, a ser estudado com profundidade desde o século XIX, portanto, antes do século XX, com as figuras de Gabriel Delaunay, um grande engenheiro que tornou-se espírita e que, através da magnetização, da hipnose, levou alguns pacientes a experiências do passado, repetindo pesquisas realizadas pelo coronel Desrochats, um grande pesquisador do magnetismo, que também levou seus pacientes a estados alterados de consciência, projetando-os para vidas anteriores, vidas passadas. Temos na atualidade, nos tempos de hoje, outros magníficos pesquisadores que começaram no século XX. A doutora Helen Vambar, que já morreu, já desencarnou, Julita Kiskis, a figura do doutor Ian Stevenson, que também desencarnou há poucos anos atrás e que nos deu uma obra magistral, 20 casos sugestivos de reencarnação, inclusive um desses casos passados no Brasil. O doutor Hernani Guimarães Andrade, que também já desencarnou alguns anos atrás, grande cientista e engenheiro brasileiro, que lançou uma obra referente a reencarnações no Brasil. O doutor Banerjee, da Universidade de Jaipur, na Índia, estudioso no campo da reencarnação. E nós poderíamos citar uns 100 números, como a doutora Thelma Mosse, como o doutor Melvin Morse e como tantos outros pesquisadores que guardaram a certeza absoluta que nós não podemos entender quem somos sem entender que nós somos viajantes do tempo. Ao observar uma criança, principalmente as crianças modernas, não há como duvidar da reencarnação. Porque todas as características de ser uma criatura com grandes e vastas experiências, elas apresentam. Tem criança que parece que é anã. É um velhinho falando com 3 anos de idade. Eu mesmo viajei para cá com uma. É um anãozinho. Fala como adulto. olha você nos olhos, indaga e pergunta e quer saber como é, uma curiosidade, olha, de onde veio isto? Quando você verifica as crianças de hoje, da modernidade, as crianças da nova era, as crianças do novo tempo do século XXI, como duvidar da reencarnação? Pela facilidade que elas têm de apreender certos assuntos, pelo talento inato, pela capacidade científica, artística, religiosa, filosófica que elas apresentam. São almas antigas que demonstram através da sua maturidade, da sua precocidade, que elas já trazem um conhecimento estruturado. Facilmente elas começam a mexer nas coisas, têm uma facilidade para a tecnologia impressionante. Enquanto que a turma da antiga geração morre de medo de tecnologia. Tenho uma notícia ruim para dar a vocês. O mundo espiritual é altamente tecnológico. Quem pensava, quando eu morrer, vou me livrar disso? Vai não. Nosso lá está cheio de computador avançado. É só pegar nosso lá que foi escrito na década, há 70 anos atrás, mais ou menos, e lá já estava. Agora, ele não podia dizer o nome, porque não existia o nome aqui na Terra. Mas lá você já encontra os aparelhos eletrônicos avançados. Alta tecnologia, transcomunicação instrumental. É uma comprovação disso, porque eles mesmos nos dizem. Eles afirmam que trabalham no aperfeiçoamento de máquinas, de instrumentos que possam fazer a ligação entre as duas dimensões, facilitando o intercâmbio através de aparelhagens eletrônicas. Isso não quer dizer que vai aposentar médium, não. Mas vai dar mais segurança para a comunicação, porque comunicação por médium, quer queira, quer não, tem a participação do psiquismo do médium e pode criar interferência como habitualmente cria. Já através do contato na televisão, do rádio, do computador, do gravador, do espiricom, do videocom, você vai, dentro daqui a pouco, dentro de algum tempo, você vai conversar com o pessoal. Ah, quero falar com mamãe, saber a opinião dela. A gente ri hoje, mas é verdade, gente. O ruim é se ligar para mamãe e ela passar uma culpa. Olha, eu tô sabendo, viu? O que é que você está fazendo aí na Terra? O ruim seria só isso. Mas o resto, meus amigos, cada vez mais esse processo da desmaterialização está acontecendo. As dimensões espirituais e físicas estão cada vez mais intercambiando. As crianças, voltando a elas, e os jovens da nova geração, elas são cada vez mais psíquicas, sensitivas, sensíveis à realidade transcendente, apresentam cada vez mais características mediúnicas. Temos recebido lá na Casa do Caminho, uma instituição que faço parte, muitos casos de jovens e crianças que estão vendo espíritos, que estão falando com os espíritos. Inclusive, pais evangélicos foram até lá, disseram, olha, eu vim aqui porque vocês não cuidam dessas coisas. Que coisa! Como eu não presto, eu fico fuçando. Mas que coisa? Não, as coisas que vocês tratam, que coisa? Eu não estou sabendo, não. Até que eles dizem, não, você gosta de alma do outro mundo. Ah, é, aqui a gente trata. E teve um caso que veio, olha, porque meu filho começou a ver uns vultos e tal, e via figuras, e o pastor na minha igreja falou que era o demônio, que eu tinha que rezar, porque meu filho estava assediado pelo demônio. Primeiro eu fiquei chateado, porque meu filho é tão bom, menino tão legal, por que ele estava assediado pelo demônio? E segundo, não foi nada. Tempos depois, a gente estava vendo uns álbuns de casa, aí meu filho, dele de 4 anos de idade, 4 para 5 anos, apontou, vi uma foto do avô, o pai do pai, que ele não conhecia. E disse, ó, esse homem que aparece toda noite pra mim, pra eu ir dormir. Aí o cara disse, não, brigou com o pastor. Como é que meu pai é o demônio? Não, meu pai não é demônio, não. E o menino falou com a segurança, é esse aqui, ó. Toda noite vem, dá boa noite pra mim. Pronto. Aí conversamos, e ele fez o pai a clássica pergunta. Eu tenho que deixar minha igreja? Se não, continue lá. Sem problema. E isso que o seu filho está, não é nada demais, nem é doença. Fique tranquilo, a gente vai ver como a gente pode ajudar para ele ficar em paz. Sem problema. É o que está acontecendo. Porque esta é uma realidade do universo que se nos apresenta com mais vigor a partir do período do século XX. A reencarnação hoje está em toda parte, virou moda. Hoje a reencarnação é uma linguagem comum. Até quem não é espírita fala normalmente. Tem gente que quando está chateado, olha, na próxima encarnação quero distância de você. Pronto. não é nem espírita. Uma vez eu estava jantando, aliás, estava tomando café da manhã no hotel lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Estávamos no Congresso Espírita do Rio Grande do Norte. E eu estava tomando café da manhã, quando de repente eu vi duas vozes no diálogo, e um deles diz assim: olha, na próxima encarnação não quero saber mais disso. Eu pensei que era algum expositor do Congresso que tinha chegado naquela manhã. Me voltei e vi que eram os dois funcionários do restaurante do hotel conversando. Eu disse: não, eles devem ser espíritas. Tomei o café, na hora de sair, eu achei que estava curioso. Eu disse: vocês são espíritas, frequentam algumas... Não, ainda é espírita, não. E vocês estavam falando, foi, eu estava dizendo que na próxima encarnação não quero trabalhar em hotel, não. Mas na maior naturalidade, não foi brincando, não, foi na maior naturalidade. Até quem diz que não acredita porque faz parte de uma religião que não crê na reencarnação, quando está com raiva diz: meu Deus, eu acho que atirei pedra na cruz. Se atirou porque estava lá. Lógico, como é que vai atirar pedra na cruz se aconteceu há 2000 anos? Então estava lá. E muitas vezes tem até razão. Por isto que nós estamos avançando a partir do século XX no rumo de coisas maravilhosas que abriram novas perspectivas. Esta nova ciência, que substituindo a ciência newtoniana, ela se apresenta, por gentileza, uma mudança, ela se apresenta como consciência, ao invés de uma grande máquina, uma grande consciência, um grande pensamento, espiritualista, porque deságua no espiritualismo. Tem uma obra que eu recomendo a vocês, ganhei de presente de um amigo, intitulada Mostre-me Deus. Não é uma obra espírita, é um jornalista científico, que gosta de fazer trabalhos científicos, em que neste livro fantástico ele entrevista vários prêmios Nobel de astrofísica sobre a existência ou não de Deus. E nós verificamos que grande parte deles ou chega à conclusão de que realmente existe uma força que criou tudo, ou diz assim: olha, a gente chegou num ponto que não tem como explicar senão com a inteligência por trás de tudo. Daí surgiu a ideia do planejamento inteligente, do design inteligente, e eles estão cada vez mais convictos que não há como explicar a vida se não for pela inteligência. A complexidade da vida. Observe o globo ocular, a nossa estrutura ocular, todo o nosso organismo é de uma complexidade, delicadeza e inteligência fantástico. Mas olha o globo ocular, cada peça isoladamente não vale nada. Mas elas se juntam para complementar o processo da nossa visão com uma delicadeza fantástica. Não pode o que não tem inteligência produzir tanta inteligência. Não pode o que tem capacidade de articular, organizar, não ter inteligência. Só organiza o que pensa. O que não pensa não pode ser organizado. Tem gente que pensa muito e é desorganizado, aí é outra coisa. Aí é demência. Mas os elementos da natureza organizou porque tem um pensamento por trás. Porque o nada é nada. O nada não pode produzir alguma coisa, muito menos alguma coisa que pensa. Então, como pode a gente ser feito pelas mesmas forças que uma parede? Quando eu penso, amo, sinto saudades, tenho mágoa, raiva, toda a composição complexa e delicada da constituição psíquica e emocional do ser humano. Não pode. Então, o universo da nova ciência se parece com um pensamento. A concepção é holística e não fragmentada. Veja como se fragmentou o conhecimento humano durante todo o século XX. Teve a sua importância. Antes o médico, vocês lembram? Não da minha época, na época do Sarmento. O médico era clínico e ele tinha uma visão de raio-x. Levava, o cara sabia tudo, não tinha ressonância magnética, mas acertava um monte de coisa. Depois começaram as especializações, o que foi importante para a humanidade. Cardiologista, neurologista, pediatra, e vai por aí afora. Hoje tem até especialista em mão. Você sofreu um problema no braço, não, eu só trato de mão. Aí você vai ter que buscar um outro cara que trata daquilo ali. Fatiou-se o ser humano. O que teve de positivo? A especialização gerou um conhecimento intenso e profundo na ciência dos homens para tratar as pessoas. O que foi de ruim? passou-se não mais a ver a criatura como consequência de um processo mais complexo, e sim como resultado de qualquer coisa. A dor, a doença, passou a ser simplesmente algo da carne, quando na verdade não é. E a ciência médica chinesa milenar já trata isso, ó, desde tempos imemoriais. Se você for para o médico da medicina chinesa milenar, com uma dor no olho, ele vai fazer uma pesquisa sobre a sua vida, como você está, seu relacionamento dentro de casa, os problemas emocionais, os problemas que você enfrenta, o que é que você comeu. Há duas semanas atrás, como foi o seu problema? Você teve alguma raiva, mágoa, ressentimento para chegar à dor do olho? Porque trata o ser humano e tudo que existe no universo como sistemas vivos e não coisas isoladas. Sob esta ótica, a concepção é holística e não fragmentada. Eu peço a Bete, por gentileza, trazer o relógio, senão eu vou até as 20 horas. Bete, por favor, me empreste um relógio aí. Ela está por aí? Esqueci. E, ao mesmo tempo, a nova ciência diz que tudo é formado por poderosos campos vibratórios. Tudo é vibração no universo, gente. Tudo. Nossa amizade, nossa simpatia é vibração. Nosso ódio, nossa mágoa, nossa antipatia é vibração. Não suporto fulano. Vibração. E o pior não é nada. Vou dizer um negócio para vocês. Quanto mais você odiar, se chatear... Meu Deus. Obrigado. Nesse seminário dá de tudo. Obrigado. Não dá para imaginar isso, não, né? Bom... Voltando à questão, para a gente ir concluindo, a observação que a gente vê a respeito de que... Eu tinha uma informação para dar, não foi? Negativa, não foi? Foi sobre o quê? Vocês lembram? Sim, a antipatia. Vocês estão fugindo, é a antipatia. Você quer ficar preso a quem você não gosta? Deteste-o. Porque... são as duas forças que nos imantam aos seres, o amor e o ódio. O amor nos vincula aos outros através de vibrações luminosas, de bem-estar. E o ódio através de algemas terríveis. Não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então, vamos fazer a nossa parte, porque senão volta com a mala sem alça. Não tem problema, até resolver a parada. Ah, mas se eu fizer a minha parte e a pessoa não fizer, o problema é dela, você está quite com a lei. Façamos a nossa parte. Vamos adiante? A doença, portanto, e não se pode falar em felicidade no ser humano sem tratar da saúde. Porque felicidade não é uma coisa isolada, gente. Felicidade é um conjunto de elementos que propicia um estado de alma. Nesse conjunto de elementos você entra alegria, bem-estar, equilíbrio, emoção, entra fatores de relacionamento e entra naturalmente a compreensão que nós somos um fluxo de energia permanente. A alma, cada um de nós é um fulcro de energia, é um grande imã e um grande núcleo de forças profundas. Esse núcleo de forças profundas, quando a energia se desajusta, quando começa uma distonia, quando o fluxo é vedado por uma espécie de trombos morais e fluídicos, cria o que nós chamamos de doença. Produz a doença. Porque a doença ela pode se apresentar somatizada no organismo através de infecções, através de tumorações, mas a doença pode ser simplesmente de natureza emocional, de natureza mental. Tem gente que você olha, o corpo está limpo. Perfeito, de uma plástica invejável. Não, ó, tá na academia o tempo todo lá. A parte de frente entra, a parte de trás sai. É uma beleza. Porém, a mente carrega feridas enormes, sangrando. O coração sofre profundamente, a angústia é superlativa. Está doente. Está enfermo. Apresenta um quadro distônico, uma figura patológica que ainda não foi somatizado, mas se continuar, será. Porque como é uma energia distônica, desorganizada, desequilibrada, vai ser somatizada, vai ser materializada, porque nós estamos ligados ao corpo físico, célula a célula, átomo a átomo. Então, vai passar para o campo material aquela vibração, aquele teor de energia que está vitalizado há tanto tempo. De tanto ser vitalizado pela nossa mente, vai escorrer para o corpo e vai se apresentar no nosso organismo em forma de algum tipo de quadro patológico ou de enfermidade. Portanto, nós somos doentes porque escolhemos a doença. Essa afirmação é dolorosíssima, né? Quem escolheu? Quem é que quer ficar doente? Ninguém! No entanto, essa minha expressão se refere ao fato de que nós temos sido ignorantes. Ignorante aí no sentido de desconhecimento, numa boa parcela da humanidade, da realidade intrínseca do ser. E em outros até conhecem, mas falta vontade de colocar em prática aquilo que nós já conhecemos como sendo o poder decisório da própria vida. Quando a gente cria dependências de pessoas, por exemplo, ah, sem fulano eu não sei viver, ai meu Deus, sem aquela pessoa, nós estamos predispondo-nos a uma série de consequências de enfermidades e dores que vão se apresentar mais adiante. Porque a fragilidade que nós apresentamos é muito semelhante a um ataque virótico sobre o organismo físico. É muito semelhante. É a destituição, é a depressão no sistema imunológico da criatura, fazendo desequilibrar os recursos de defesa do nosso corpo. Os linfócitos T são agredidos pelos pensamentos destrutivos, pela amargura, pela dependência, pela falta do acreditar em si próprio, como nós citamos lá atrás na nossa primeira questão, na nossa primeira abordagem. Então, a doença como consequência do desequilíbrio da energia é algo que é uma conquista de sabedoria espiritual nós termos em conta, levar em conta esse fator. Pode passar, tem mais alguma coisa aí? Veja aí, por favor. O domínio externo não equilibrou o ser. Veja que coisa contraditória, paradoxal. Nós vivemos numa sociedade cuja inteligência conseguiu dominar forças da natureza, temos mais conforto, viajamos mais tranquilos, temos a longevidade produzida pela nossa ciência, pela nossa medicina, que dilatou o nosso tempo de vida na Terra, através de uma alimentação mais orientada, através dos medicamentos, das vacinas, mas ao mesmo tempo em que alcançamos fatores de domínio externo, ainda não alcançamos o domínio interno. Somos capazes hoje até de dominar uma fissão nuclear, mas temos uma enorme dificuldade de dominar os impulsos da mágoa, do ódio e do ressentimento. Somos capazes de dominar um dique, água imensa, fazer um dique parar as águas, mas ainda somos incapazes de segurar uma explosão de raiva, às vezes chegando às raias da loucura ou de tirar a vida de alguém. Mostrando que ainda perdemos o domínio sobre nós mesmos, exatamente porque vivemos por fora, sem entender que a construção daquilo que todos nós almejamos é sempre o processo por dentro, de dentro para fora da criatura. É um recurso de descobrir que a felicidade, na verdade, só será alcançada à medida do autoconhecimento, da autoeducação, à medida em que nós investimos na nossa realidade mais profunda e a partir daí nos tornarmos pessoas mais serenas, de mente mais equilibrada, de emoção ajustada e harmoniosa, levando em consideração, conforme a eudaimonia de antes de Cristo, da filosofia grega, como os espíritos nos trazem hoje, é necessário vivermos a prática do bem, porque cada atitude do bem que você produz, cada momento que você é útil ao seu semelhante, você desencadeia um quimismo, primeiro, de ordem espiritual, segundo, de natureza psíquica, terceiro, a química cerebral, produzida por atitudes nobres, por atitudes no bem, desencadeia uma resposta altamente satisfatória. Quando você mata a fome de alguém, quando você auxilia uma pessoa, quando você tem a oportunidade de reerguer um caído, quando você acende a esperança no desesperado, você produz uma resposta de leveza, de bem-estar, de autocontentamento, de respeito a si mesmo. E isto produz uma reconexão da criatura com Deus, produzindo a sensação de bem-estar e de felicidade. Enquanto que o mal-estar, a infelicidade, é o desconectar-se da criatura de Deus. É o nosso apartar-se divino pelo egoísmo, pelo orgulho, pela indiferença ao outro, por querer viver e ser atendido nas suas necessidades, sem se tornar aquela peça complementar e útil no grande cortejo da vida, nas grandes expressões da existência. Por isto mesmo, meus amigos, o domínio externo não equilibrou o ser, não produziu a criatura. Tem mais algum? Não produziu um ser humano mais feliz. Então, o que é felicidade? É algo isolado? Não. É preciso ter uma visão completa, total, de cada um de nós. Não é algo isolado. É um processo que nós desencadeamos pela postura mental, emocional, psicológica, verbal e comportamental. Tudo isso somado pelo equilíbrio ou desequilíbrio, produz um ser feliz ou infeliz. Não é ter coisas, porque muita gente tem muita coisa e não é feliz. Não é ter, é ser. É aquilo que nós estabelecemos como a nossa realidade íntima. Uma vez uma pessoa indagou a um espírito amigo, como saber qual é o valor mais importante que a gente deve dar ou encontrar no nosso dia a dia? E o espírito respondeu de uma maneira muito engraçada. Ele disse, é tudo aquilo que você não pode levar na sepultura. Olha que coisa interessante. O valor real é aquilo que você vai levar quando você desencarnar. Se alguém me provar aqui que pode levar a casa na praia de São Miguel, quando desencarnar, eu dou a mão palmatória. Se alguém me demonstrar que pode levar o carro fantástico do ano que adquiriu, também quando desencarnar, dou a mão palmatória. Então, a dimensão, o mensurar daquilo que é o valor exato para o nosso processo de crescimento e desenvolvimento, do valor real, é aquilo que você, desencarnando em qualquer momento, vai levar com você. É a construção que você faz de si próprio. É a edificação do que você tem. Não é isto? Então, meus amigos, a felicidade é algo que a gente pode ter a qualquer momento. A felicidade total, plena, nós não vamos adquirir agora. Não que a Terra nem pudesse oferecer, porque não é uma questão de localidade. É uma questão de estágio. Mas ser feliz a gente pode começar a ser, sim, agora. Ser feliz é quando adquirimos a humildade de ser aprendiz permanentemente. Ser feliz é quando não nos fechamos mentalmente, quando não nos fechamos de coração para os outros. Ser feliz é quando caminhamos e conseguimos observar a tudo ao nosso redor como sendo expressão da grandeza de Deus se manifestando na vida. Ser feliz é entender que a violência dos homens, sua agressividade, seus tormentos não são criação divina, e sim aquilo que Deus nos legou como tesouro, o livre-arbítrio de cada um de nós. Ser feliz é conseguir olhar para o céu, ver o nascer do sol a cada momento e saber que aquele nascer do sol é a mensagem da reencarnação. Todo dia o sol reaparece. Assim como nós vamos reencarnar inúmeras vezes. Não há noite permanente, diz o amanhecer. Não é pecado para sempre, diz a reencarnação. Não há tacho que resista às portas da reencarnação. Esta mensagem nós podemos ler na natureza. Quando a gente se equilibra, faz uma prece, acorda cada dia e diz, esse dia vai ser maravilhoso e vou estar atento para produzir o melhor pelo próximo, por mim. Trabalhar estudando, aprendendo, lendo, pesquisando, indo além, auxiliando, sendo voluntário, construindo, sorrindo, a felicidade também começa no sorriso. Não é aquele sorriso aleatório, vulgar, não é a gargalhada sem sentido, é o sorriso de quem está de bem consigo mesmo e com a vida, que se relaciona com consciência de que Deus fez a vida para o espírito. E o espírito mergulhado na vida perene, na vida para sempre, o espírito prossegue, semeando, semeando, se construindo, se edificando. Amanhã, na nossa palestra, de 9 horas da manhã, nós então vamos fazer uma viagem sobre esse serviço da construção da felicidade na ótica da grande mensagem do Evangelho de Jesus. Um passeio no universo da Boa Nova, um passeio no encontro com aquilo que pode nos trazer a plenitude e a felicidade. A construção da felicidade é, portanto, algo de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada instante, de cada dia, de cada momento, de cada encarnação, de cada etapa entre duas encarnações, no mundo espiritual, aprendendo, vivendo, servindo, reencarnando de novo, até que um dia não precisaremos mais reencarnar. Porque reencarnam em corpos perecíveis as almas que não despertaram a consciência para a bondade, a compaixão, a humildade, o servir, a alegria de ser feliz, porque conseguiu fazer feliz ao outro. Nós aprendemos da ciência da alma que ser feliz é despertar a felicidade nos nossos irmãos de caminhada. E concluo relembrando para cada um de nós que não somos mendigos do universo, nem párias da existência. Não somos desprezados da sorte, pobres coitados, vítimas da vida. Devemos ser, conforme o grande poeta da música popular brasileira certa feita nos legou, devemos viver e bem. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, mas será. E isto não impede que todos nós repitamos: é a vida. É a vida, é bonita e é infinitamente bonita. Muita paz e até amanhã. Aproveitamos a oportunidade para mandar um abraço para o nosso querido amigo Guto Cordeiro, que está participando conosco através do Facebook, falando justamente conosco sobre a palestra maravilhosa que acabamos de ouvir do nosso querido amigo Frederico Menezes. Um abraço para você, Guto Cordeiro, que está aí sintonizado conosco, e todos os demais ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade, pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Orkut, pelas demais redes sociais. Você que está nos acompanhando, saiba que nós estamos gravando essa palestra, a não só transmitindo, posteriormente, segundo o nosso querido amigo Márcio Eduardo, que está também aqui com o nosso amigo Carlos, e a Olga participando desse trabalho da equipe, nosso amigo Marcos, que também está sintonizado aí na Web Rádio Nova Fraternidade, mantendo a qualidade, agradecendo a todos do teatro, inclusive nosso amigo Dinho do Teatro Deodoro, que aqui se encontra colaborando, Careca, essa turma toda que participa para que a nossa Web Rádio Nova Fraternidade possa iluminar a consciência através de eventos culturais e espirituais como este. Queremos agradecer também ao nosso querido amigo Alexandre, que é o diretor do Teatro Deodoro, que participou, colaborando, abrindo esse espaço para a Web Rádio Nova Fraternidade. E amanhã nós estaremos de novo aqui no Teatro Deodoro, a partir das 8 horas da manhã, com transmissão ao vivo. E você fique sonizado, porque essa palestra do Fred, bem como a apresentação do Sibelius, vão estar gravadas e logo mais nós estaremos disponibilizando no nosso site para que você tenha acesso, porque esse é o objetivo nosso. Agora vamos para a prece final. Um grande abraço. A nos envolver com o seu olhar carinhoso, a nos abraçar, a tocar em nosso cabelo, a nos envolver com o seu amor, com a sua paz, e digamos assim: obrigado, Jesus, por tudo que recebemos, pelo céu, pela lua, pelas estrelas, pelo ar que respiramos, pela família que temos. Obrigado, Jesus, pelos amigos e também pelos inimigos, porque são eles e com eles que nos inscrevemos no treinamento para a fraternidade, para a solidariedade, para exercitar a indulgência, a paciência. Obrigado, Senhor, por este seminário, por estas informações, por este conhecimento. Conhecimento que liberta, se pudermos colocá-los em prática. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade, a cada instante, de construir a nossa felicidade. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui nesta vida, buscando a nossa plenitude. Envolve-nos, Senhor, e a toda a humanidade, e ajuda-nos, sobretudo, a nos constituirmos instrumentos da tua paz e do teu amor. Abençoa-nos e fica conosco, Senhor, hoje e sempre. E vamos agora para o nosso Sibelius. Thank you. Estamos aí acompanhando a apresentação do grande pianista Sibelius Donato. E curtam aí essa música. Você está na Web Rádio Nova Fraternidade, iluminando consciências. É a Web Rádio Nova Fraternidade, a primeira Web Rádio Espírita de Alagoas, transmitindo para o Brasil e o mundo, através da internet, iluminando consciências. Hoje, com mais de 7 sites, usando o nosso Play, mais de 7 sites, escutando e passando, transmitindo o som da Web Rádio Nova Fraternidade para o Brasil e para o mundo. Web Rádio Nova Fraternidade, hoje ultrapassando 250 ouvintes simultâneos. É fantástico o trabalho de toda a equipe da Web Rádio Nova Fraternidade. E o mais importante é você, que nos dá essa audiência. Nós agradecemos a todos. Thank you. Você está na Web Rádio Nova Fraternidade, iluminando consciências. Nós estamos ouvindo o concerto musical do nosso querido Sibelius Donato, após essa brilhante palestra do Frederico Menezes sobre o tema Construindo a Felicidade. E a música clássica também nos ajuda a construir a felicidade, a partir do momento em que ela eleva a nossa alma. É elevando a nossa alma que nós vamos construir a nossa felicidade. Como? Nos sintonizando com o amor de Jesus, o amor de Deus. Você, pela Web Rádio Nova Fraternidade, se comunique. Nós temos vários amigos conectados aqui através do Facebook, do Twitter, do Orkut, participe. Amanhã estaremos aqui a partir das 8 horas. Programa de domingo para você e para sua família. É comparecer ao Teatro Deodoro a partir das 8 horas para participar. A transmissão começa às 8h30. O Carlos, nosso querido Carlos da Técnica, está nos lembrando agora. Programa de domingo, comparecer para o seminário Construindo a Felicidade de Frederico Menezes. Ainda dá tempo. Em homenagem aos 65 anos da missão de Lar Francisco de Assis, valorizando o idoso. Agradecemos a participação de todos e vamos continuar ouvindo o nosso querido Sibelius. Web Rádio Nova Fraternidade aproveita a oportunidade para agradecer a equipe, toda a equipe do Teatro Deodoro, nosso querido amigo Careca, nosso amigo Dinho, Careca da Iluminação, Dinho do Som, nosso amigo Aurélio da Filmagem, chegando por aqui, a participação de todos, nosso querido amigo Alexandre, diretor do teatro, e todas as pessoas, ao nosso querido amigo que esteve agora há pouco aqui, o Aldo, participando também, entrando na sua presença, ou seja, a Web Rádio Nova Fraternidade em parceria com a equipe maravilhosa do Teatro Deodoro, agradece a todos. E amanhã estaremos por aqui. Continue você que está nos ouvindo agora com Sibelius. Nós estamos aqui direto do Teatro Deodoro, da cidade de Maceió, Alagoas, e são 18 horas e 35 minutos. E a apresentação do show do Sibelius é no seminário Construindo a Felicidade. Fantástico esse seminário hoje, né, Alonso? Exatamente, Márcio. Nós estamos muito felizes aqui com o Carlos, né, participando. A Olga, inclusive, que está fazendo as fotos para que nós possamos depois postar nas nossas redes sociais. Queremos mandar um abraço para todos os nossos amigos internautas do mundo inteiro, porque a gente sabe que a internet hoje é a rede mundial de computador. De computadores e está alcançando a todos. Temos vários amigos em vários países, não vamos citar nenhum para deixar de citar ninguém. Vamos dizer o seguinte: a Web Rádio Nova Fraternidade, primeira Web Rádio do Espírito do Estado de Alagoas, né, Carlos? Ela está no mundo inteiro e nós queremos agradecer a todos os ouvintes, nosso obrigado a todos, nosso, vamos arriscar aqui, thank you para os que falam inglês, merci para os nossos amigos franceses, gracias para os espanhóis, grazie tanto para os italianos e por aí vai. Nós queremos aprender mais idiomas para agradecer em mais idiomas aos nossos irmãos, nossos amigos internautas, porque sabemos da importância dessa interação mundial. E aí, Carlos, o que, é que você achou da transmissão? Olha, Alonso, esse espetáculo é fantástico. Tanto a palestra de Frederico Menezes como esse show do Sibelius, realmente, assim, não tem nem como descrever, é fantástico. Ele toca muito e o que ele toca não é só dessa vida, não, com certeza. É, e você que foi o responsável, né, por trazer os dados logo cedo, as informações, né, Márcio? É, o Carlos foi o responsável, trouxe várias informações sobre o Sibelius. Inclusive o ouvinte que estava nos assistindo desde o começo da transmissão pôde perceber a história bonita do Sibelius, que nos primeiros momentos de vida, até 3 anos, quase 4 anos, ele praticamente não andava, não é isso, Carlos? É, exatamente, a história contada pelos familiares dele, né? Ele, na verdade, ele nem andava ainda, né? Quando começou a tocar no piano, ele só engatinhava. E de repente sentou no piano, o pai, é lógico, o pai tocava, ele ouvia. E ele sentou e tocou logo 2 músicas. Primeira vez, sem nem andar, ele andava ainda. Olha, então vem seguindo, né, Márcio, aquela indagação que o Frederico Menezes na sua palestra fez. Como explicar esse talento, se não através da reencarnação de alguém que já começou um tempo atrás, verdade, né, Márcio? Verdade, é uma prova total da reencarnação aí. Alguém não tem, que já começou... Não tem outra explicação. Então, por exemplo, se você, amigo ouvinte, internauta que está nos assistindo agora, você está começando a tocar piano hoje, com certeza esse conhecimento que você aprende nessa existência vai ficar guardado nos seus arquivos perispirituais para numa outra existência, dependendo da necessidade encarnatória do seu planejamento, você começar a utilizar novamente. Uma coisa é certa: o que se aprende não se perde. O que se aprende não se perde. Então é importante que nós possamos aprender, inclusive, a amar. Porque depois que se aprende a amar, não se esquece jamais. Ok? E a Web Rádio Nova Fraternidade está com esse trabalho de busca, de iluminação da consciência, inclusive da própria equipe, que nós também estamos buscando nos iluminar, para melhor trabalhar com Jesus. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Daqui a pouquinho estaremos encerrando a nossa transmissão. E é uma boa noite, né? Já somos uma tarde boa noite, né? É verdade. É porque ele está aqui desde cedo, o cara. Desde cedo eu perdi pouco aí. É. Mas estamos aqui já com as luzes acesas, é verdade. E daqui a pouquinho estaremos encerrando e continuem aí curtindo aí um finalzinho aí da apresentação do Sibelius. E continue sintonizado na Web Rádio Nova Fraternidade, que já ultrapassamos o limite dos 250, olha só, internautas ao mesmo tempo online. Então, nós vamos, inclusive, o projeto da equipe, segundo me informou o Márcio Eduardo, inclusive na nossa última reunião na sexta-feira, que nós vamos ampliar o link, vamos dobrar esse número para que você, internauta, que porventura hoje assistiu momentaneamente e houve interrupção, é porque nós já estamos com o link sobrecarregado, porque estamos em mais de 7 sites divulgando o nosso player, que é aquela nossa figurazinha, aquele barrinha, programa, né? Que você clica e começa a ver a Web Rádio Fraternidade. Então, nós queremos agradecer, inclusive, os nossos parceiros, né? Inclusive, mandar um grande abraço para Geraldo Martins, Palmeiras, né? Palmeiras dos Times. Palmeira Espírita. Palmeira Espírita, o portal Palmeira Espírita, né? Portal muito bom. Aquele, o trabalho que o Geraldo faz junto com toda a sua equipe, é um trabalho belíssimo, divulgando o Evangelho de Jesus através desse novo consolador, que é o Espiritismo. É, o professor Gilvão Barros também está ligado no seminário. Sintonizado. Denilson Caldas esteve por aqui agora há pouco assistindo junto com o seu pai. Nós temos vários amigos que vão participar mais ativamente da Web Rádio da Fraternidade. E você, olhe, temos uma grande novidade. Márcio, posso falar? Pode falar. Nós temos uma grande novidade. O programa Espiritismo em Foco já está publicado, inclusive, no Facebook. Vamos publicar também depois no Twitter e no Orkut. Porque o programa do Márcio, que é toda quinta-feira a partir das 15 horas, ele vai abrir espaço a partir de agora para as casas espíritas. Como é que vai funcionar? Das 15 às 15h30, você que está nos ouvindo, você que é dirigente da casa espírita e você também que é membro da casa espírita, nessa semana precisa ser dirigente, um trabalhador voluntário, você pode agendar junto com a sua equipe, falar com o dirigente para agendar através do e-mail da rádio, webradionovafraternidade@hotmail.com. webradionovafraternidade@hotmail.com. Você vai poder agendar a sua participação no programa. E durante esses 30 minutos, você vai falar da sua própria casa espírita, da sua história, dos seus trabalhos, dos membros, de como participar, o que quem está participando, a comunidade que é onde se situa aquela casa espírita, como pode participar da casa espírita. E assim, nós estaremos abrindo espaço inicialmente para o estado de Alagoas, depois para os estados do Brasil e para o mundo, para que através, inclusive, dessa tecnologia que é o Skype ou de outro meio que nós possamos adotar, nós possamos fazer essa interação. Para que, cada vez mais, a Web Rádio Nova Fraternidade possa fazer a ponte do bem. A ponte do bem, ver aonde tem alguém querendo fazer algo de bom, alguém que está precisando de algo de bom, e fazer essa ponte, essa ligação, porque é assim que nós vamos conseguir participar, como participamos até hoje, desse grande movimento do Cristo, de evangelização do nosso planeta. Não é isso, Márcio? Com certeza, e os nossos parabéns a toda a equipe da Web Rádio Nova Fraternidade, né? Por esse trabalho fantástico que vem desenvolvendo nesses meses. É, hoje, a primeira Web Rádio Espírita de Alagoas, chegando a ultrapassar 250 pessoas online simultâneo em mais de 7 sites. Fantástico esse trabalho, um trabalho da espiritualidade em que nós temos sempre que agradecer, levando a palavra de Jesus para o Brasil, para o mundo, através da internet. Eu quero aqui mandar um abraço especial para meu amigo Paulo Mota, que se estiver conectado agora, nos ouvindo, ele que tem colaborado muito com a Web Rádio Nova Fraternidade. Um grande abraço, Paulo. Paulo e a Graciete. Encerramos o nosso momento de Sibelius e retornaremos amanhã às 9 horas, dizendo que todos têm como ingresso o crachá. Segundo o teatro, queria dois ingressos, cores diferentes para cada dia, mas nós fizemos um só valendo para os dois dias, então eles pediram que entrem com o crachá para poder ter acesso ao teatro. Muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Encerramos assim mais uma transmissão pela Web Rádio Nova Fraternidade do seminário Construindo a Felicidade, que amanhã retorna a sua cobertura a partir das 8h30 da manhã. E continue com a programação da Web Rádio Nova Fraternidade. Boa noite.